Saudações aviventes a todos. Eu sou Conrado Cacá e está começando mais um Periscato. Rapaz, que zebra aqui nos computadores da vida, viu? Mas parece que está funcionando. Se der zebra aí no vídeo, paciência, mas é o que tem para hoje. Nosso notebook ainda está em recuperação. Os micros de backup que eu tinha também estão tudo ruim e não consegui fazer na sexta. Agora consegui arrumar esse aqui que está mais ou menos, está meia boca, mas vai dar para fazer o Periscato de hoje, segunda-feira, dia 13 de novembro. Todas as segundas e sextas-feiras a gente tem Periscato, vocês sabem. Esse tempo que a gente ficou sem fazer live, né, semana, entre terça-feira, que foi o último, e hoje, teve bastante coisa, hein? Teve o jogo do Vitória, teve o jogo com o Flamengo, teve coletiva, teve um monte de coisa, né? Teve presidente bravinho, teve ônibus levando pedrada. Mas beleza, parem de mandar coração, malditos. Mas é o que tem para hoje, né? Fazer o quê? Vou fazer o seguinte, eu vou colocar o anúncio aqui no Twitter. Peço a vocês até que deem retweet, quem puder, para chamar mais gente para assistir. Eu acho que o jogo do Vitória não cabe muito a gente ficar debatendo, porque já faz tempo, né? Rapidamente, eu acho que foi um jogo que foi muito mais efeito mental da derrota no derby, roubada, do que qualquer outra coisa. Em circunstâncias normais, nunca que o Palmeiras, com o time que entrou em campo, ia perder do Vitória. Vitória que não ganha de ninguém em casa, né? Ganhou da gente. E ganhou fácil, né? Mesmo depois de 2-0, o Palmeiras diminuiu para 2-1. Não conseguiu aproveitar o momento, né? O negócio era psicológico. Se aproveitou 2-1, e teve até, eu acho que teve um pênalti, quando estava 2-1 e o juiz não deu, mas não justifica, né? Mesmo não tendo dado pênalti, o Palmeiras não jogou nada depois daquilo. Jogou nada. Primeiro tempo ainda vai, vamos lá. Mas no segundo tempo, que era para, né, tentar fazer alguma coisa, fez nada. Só foi chutar uma bola na trave ali no final com o Roger Guedes, o gol anulado erradamente do Guerra também, já aos 45. Quer dizer, ridículo o jogo do Palmeiras contra o Vitória, mas repito, para mim foi coisa de. Eu não estou conseguindo entrar aqui no Twitter, viu? Então vocês me ajudem aí, vai? Façam aí a divulgação. E eu não estou conseguindo ver comentário de vocês também, hein? Se eu não conseguir ver comentário de vocês, e aí, como é que faz a transmissão? Comentem alguma coisa. Ah, estou vendo aqui. Tem sim. O governador já está pedindo para eu comentar o assunto preferido dele. Calma, governador, que já vai chegar essa hora. Pane, né? Guilherme Daru deu pane. Aliás, eu estava pensando esse ano, desde 2010, 11, eu acho, sempre tem uma goleada, né? Teve uma para Curitiba, teve uma para Mirassol, uns vexames, né? Teve para o Goiás. Teve um monte aí, vocês sabem, né? Água Santa. E esse ano a piorzinha que foi na Ponte Preta, né? 3-0. A gente tem evoluído. Não é para fazer piada disso, mas ultimamente é o que sobrou, né? Felizmente a gente está revertendo essa tendência. Agora o que a gente precisa é começar a meter umas goleadas, né? Meter uns 5-0, uns 6-0 de vez em quando sempre é bom, né? Falta muito tempo que o Palmeiras não mete 6 gols, né? Quando foi que meteu 6 a última vez? Tem que aproveitar essas partidas de Copa do Brasil aí. Se bem que o Palmeiras agora entra direto na fase final, né? Mas sei lá, pegar essas partidas de Libertadores com o time da Bolívia em casa, enfiar 5, 6, né? Isso é bom, é importante. Eu mesmo aproveitar o Campeonato Paulista para fazer isso. Parece que o Palmeiras faz 2, 3 e para, né? precisa ter um pouco mais de apetite. Mas vamos falar do que é sério. O Palmeiras tomou um pau em Salvador e abalou muito o grupo. Isso ocasionou uma coletiva. Não é a primeira vez que eu vejo isso. O time todo vai dar coletiva. Na verdade, foram quatro caras e o resto só ficou dando um apoio moral ali. Então foi o Dudu, o Moisés, o Edu Dracena e o Fernando Prass. Aliás, eu queria até pedir desculpa para os padrinhos, porque eu prometi que eu ia fazer um post sobre a participação do Fernando Prass nessa coletiva, mas eu não consegui por conta de todos esses problemas técnicos que eu estou tendo. Mas eu vou usar o Periscatso para fazer isso. Eu queria pedir para vocês assistirem de novo, quando puderem, a coletiva que aconteceu na sexta-feira. E prestem muita atenção nas falas do Fernando Prass. Prestem muita atenção no que esse cara fala. Ele fala com uma lucidez impressionante, ele fala com moral de quem está aqui desde a Série B, de quem jogou a Série B. Então ele já está completando o seu quinto ano de Palmeiras, Fernando Prass. Então isso é muito importante. É um cara que já conhece a casa, tem respeito, impôs respeito, foi decisivo em título. Então ele merece muita consideração, não só por tudo isso, mas pela forma como ele exerce a liderança. Você soma tudo aqueles outros. Ele falou umas duas ou três vezes. Acho que somando tudo, deve dar uns 2 minutos o que ele falou. Tem 25 minutos de entrevista. Os 2 minutos que o Prass está falando, usando o microfone, valem mais que os outros 23. Então, prestem atenção no que o Fernando Prass fala. É um cara que tem muito a ensinar de futebol para dirigente, para repórter e para torcedor. Tá? Então fica o registro aqui dos meus respeitos ao Fernando Prass. Independente de condição técnica e de renovar ou não renovar. Tá? Não é disso que eu estou falando nesse momento. Bom, feita a coletiva, vamos para o jogo contra o Flamengo. O jogo contra o Flamengo foi uma baba. E eu não esperava. Até pela rivalidade que se criou nos últimos anos, se aflorou. A rivalidade existe, acho que desde 79. Mas ela foi aflorada nos últimos... nos últimos anos, né, com essa disputa do brasileiro, principalmente. E a rivalidade entre as torcidas, né? Tanto na internet quanto na vida real, nas pancadarias que acabam saindo ali entre o pessoal que gosta disso aí. O Flamengo veio com um time muito fraco, muito ruim. Primeiro desfalcado, até aí a gente também estava. Né? Desfalco por desfalco, a gente estava sem o Mino e sem o Borja. Só para começar. E com o William na meia boca, né? Eu tenho dúvidas se o William deixou de entrar pela condição física ou por uma decisão técnica. Tenho dúvidas mesmo. Mas o Flamengo desfalcado do Diego. Principal desfalque, obviamente, o Diego. E sem o Guerreiro também. O Guerreiro com a questão de doping. O Guerreiro também, se ele não tivesse dopado, ele estava com a seleção. Ele não ia jogar de qualquer jeito. Então, é nada mais... É coerente, né? Que o Cheirinho, né? O Guerreiro, o doping, Cheirinho, né? Entenderam, né? Não devia ter falado isso, né? Que ridículo. Jogou o Felipe Vizeu, que é um centroavante fraquinho, bem fraquinho, né? E no meio entrou o Lucas Paquetá, que é um menino que joga muita bola, viu? Eu fiquei muito bem impressionado com esse menino, um dos poucos que se salvou ontem no time medíocre do Flamengo. Time ridículo. Vou falar uma coisa para vocês. Quando o Palmeiras joga mal, vem a nossa torcida e começam com: ah, time sem vontade. Ah, time de pipoqueiro. Time de cuzão. Não sei o que mais. Ó, se o do Palmeiras é isso, o que é o do Flamengo que entrou em campo ontem? Parecia 11 Wesleys. 11 não, vai, uns 8. Parecia uns, tinha uns oito Wesleys ali em campo. Foi muito fácil ganhar do Flamengo. O Palmeiras não jogou nada. Vamos combinar, o Palmeiras não jogou nada. Fez 2-0 com facilidade. Que o Alberto fez? Ele largou aquela ideia de vamos lá, vamos botar uma linha alta e não sei o quê. Vamos... Até porque, eu vou falar para vocês, eu não condeno o Alberto por ter tentado. Era um risco que ele tinha que correr. O Palmeiras já estava fora do campeonato, certo? A gente já estava fora do campeonato? A gente já estava fora. O Corinthians já era campeão. Nosso foco era qual? G4. Puta, mas os caras estão dando brecha. Vamos para cima? Vamos para cima. E ele meteu 3 jogos, 3 vitórias, marcando alto, marcando em cima. Rapidamente isso aí ficou manjado. E aí ele tomou do Cruzeiro, né? Na raça, na disposição dos jogadores, na força da torcida, o Palmeiras ainda buscou o empate, ainda foi roubado pelo Éber. Aí veio o jogo contra o Corinthians. Aí, além do Carille ter feito certinho, ter aproveitado essa linha alta, fez o jogo certo para jogar contra um time que joga assim, teve também o roubo, que nunca pode deixar de ser falado isso, pessoal. Nunca. Ah, não caiam nesse papo da imprensa. Ah, porque o Palmeiras não está mais jogando nada. Ah, porque essa linha alta, não sei o quê. Tudo verdade. Mas não é por isso que os roubos não influenciaram. Mesmo com linha alta, mesmo com defesa exposta, mesmo com tudo, o Palmeiras era para ganhar os 3 jogos. Cruzeiro, Corinthians e Vitória. E se acontece isso, sabe onde a gente estava hoje? Na liderança da porra do campeonato. Na liderança da porra do campeonato. Não deixaram a gente ganhar. Ah, mas a linha alta estava exposto. Foda-se. Estava ganhando os jogos. Se não roubassem a gente, aí você podia falar, mas aí o Palmeiras errou. Aí beleza. Mas com o roubo, os roubos, é impressionante. 2 roubos bem quando o Palmeiras ameaça o Corinthians. Bem quando o Palmeiras chega, tá todos os corintianos da face da terra com o cuzinho na mão. E acontece isso. Gente, não é coincidência. Não tem essa de os erros se anulam, erram para os dois lados. Na hora que precisa errar, eles erram para o lado que precisa. Então, se a gente tem o esquema precisa, eles têm o esquema precisa. Que quando precisa, roubam. Eu não sei de onde tiram dinheiro. Estão devendo para jogador, mas na hora de conseguir essas arbitragens, eles conseguem. E conseguem com um árbitro que sabe fazer isso. O Éber, eu sempre falo, o Éber apita bem para cacete quando ele quer. Eu já falei isso umas 500 mil vezes. Vocês sabem disso. E quando precisa, por isso que tem a piadinha infame do precisa, quando precisa, ele vai e faz o serviço. Por isso que ele sempre foi um árbitro top, sempre esteve no topo da escala da CBF, porque ele sabe fazer essas coisas. Quando precisa, que nem o Simon sabia também. Eles sabem, não tem um que é honesto. E o Daronco já mostrou que sabe também. Então o Palmeiras foi roubado. E eu nunca vou parar de falar isso. Nunca vou parar de falar isso. E se a gente parar de falar, é tudo que eles querem, para eles fazerem de novo no ano que vem. A gente tem que gritar, a gente tem que espernear, a gente tem que... Não, a gente não pode se conformar com isso. Enfim, o Palmeiras perdeu do Vitória. Começou a recuperar contra o Flamengo. Esquema tá manjado? A linha alta tá manjada, é só... meter por trás da zaga em diagonal, com um cara chegando por trás do lateral que sai na cara do gol. Então, beleza. Então, vamos recuar essa linha. Vamos botar tudo mais para trás. Todo mundo recua 5 metros, 10 metros. Todo mundo reposiciona. Então, em vez de você ter 2 volantes entre as linhas, colocou um só. Então, é uma espécie de 4-1-4-1. Dependendo de como você olha um 4-1-4-1, dependendo de como você olha um 4-3-3. Mas você tem só um volante. Ontem, claramente, Tietê e Moisés jogando mais avançados lado a lado. Recompondo rapidamente, junto com o Dudu. Então, o Dudu era o cara que fazia o quarto homem da primeira linha. E aí ficava na frente o Daverson e o Keno pressionando a saída. Não em cima. Então, ontem, assim, eu fui no estádio ontem, ficou muito claro isso. Foi muito fácil de ver essa coisa. Na televisão é mais difícil, né? Você que está vendo pela televisão, você que não mora em São Paulo, não tem oportunidade de, nos estádios que o Palmeiras joga tantas vezes, é mais difícil de enxergar isso. Então, quando a gente vai no campo, é muito fácil. Então, foi muito nítido a armação do Alberto ontem e deu certo na defesa. O Flamengo não fez nada, primeiro porque não estava com vontade, eles não queriam nem ter vindo para cá. Acho que se falassem para eles, ó, vamos fazer um churras, para eles, beleza. Puta, tem que ir até São Paulo, jogar com o Palmeiras, puta que pariu, que merda, tiveram que vir. Então, assim, um pouco de estratégia do Alberto, funcionou, parte defensiva, o Flamengo... Fernando Prass assistiu o jogo, tá? A falta de vontade do Flamengo. Então, as duas coisas fez com que o Palmeiras não sofresse riscos atrás. Na frente, não fez nada. É aquela coisa. Se você recua todo mundo, para você chegar na frente é um pouco mais difícil. Então, o Palmeiras tentava entrar tocando e não conseguia. Por quê? Porque parava também na linha do Flamengo. Não tinha aquela pressão lá na frente, pegava a bola muito atrás. Para levar a bola até a frente, estava com dificuldade. Então, o Palmeiras precisa remontar isso. Agora, ele está fazendo do jeito certo. Ele está começando pela defesa, para depois ir para o ataque. Esse é o jeito certo de você começar um trabalho. Então, com 6 jogos de atraso, o Alberto Valentim começou a fazer isso. Agora, eu vou repetir, eu não condeno ele por ter tentado aquela linha alta, aquela loucura toda. Porque era a chance que deram para a gente. A gente estava com o campeonato perdido, de repente os caras começaram a vacilar, porra, vamos para cima. Eu sei fazer conta aqui, ó, se a gente ganhar tudo, a gente é campeão. E o Palmeiras começou a ganhar, e a gente ficou naquele migué de foco no G4, aqui, ó, foco no G4, cacete, a gente queria ser campeão, e dava, foram os juízes que não deixaram. Além dos nossos erros também, não vou esquecer disso, mas nunca vou parar de falar do juiz. Isso, é, para mim, é ponto pacífico. Espero que vocês façam isso também nas redes sociais. Então, assim, o Palmeiras começou, então, finalmente a montar um esquema com começo, meio e fim, começou pela defesa, agora tem que achar o equilíbrio entre defesa e ataque. Só que eu não sei se o Alberto Valentim vai ter tempo para isso, porque faltam 4 jogos para acabar a temporada e eu não sei se ele continua para o ano que vem. E se eu tivesse que cravar alguma coisa nesse momento, eu cravaria que não fica para o ano que vem. Posso ter errado, não é uma informação, é um palpite. Mas eu tenho um par de ouvidos que ouviu bastante coisa ontem, no entorno do Palestra Itália, no entorno do Allianz Parque. E diante do que eu ouvi ontem, fazendo todos os filtros, sabendo quem falou, sabendo o que falou. Então, né, quando a gente ouve, a gente sempre tem que filtrar. Usando todos os filtros, eu... Hoje, apostaria, não cravaria, mas eu apostaria que o Alberto Valentim não fica. Quem vai vir? Estão falando um monte de nomes aí. Não vou nem repetir. Vocês sabem, né? Por isso que está falando, os fofoqueirinhos, os profetinhos de Twitter estão cravando. Eu não vou cravar ninguém. Ouvi alguns nomes. Acho que sei quem está na frente, mas não vou ficar dando conversinha para boato. Agora é hora de focar nesses 4 jogos. Antes do jogo, teve uma bagunça ali na saída do ônibus, né? Eu não sei o que, que esses caras... Por que, que eles acham que eles estão ajudando o Palmeiras fazendo isso? Talvez porque no Corinthians eles fazem lá dá certo, mas no Palmeiras nunca deu certo. Me fala uma vez que a torcida do Palmeiras fez pressão igual a torcida do Corinthians e deu certo. Porque lá no Corinthians eles fazem e dá certo. Eu não sei o que, que acontece naquele lugar. Lá deve ser um mundo invertido, do Stranger Things, onde você faz as coisas ao contrário e funciona. Né? Tudo invertido. Lá você faz errado, dá certo. Então os caras botam o Flávio Adalto de diretor de futebol, dá certo, os caras são campeão brasileiro. É impressionante. Mas enfim, o Palmeiras não é o Corinthians, o Palmeiras é exatamente o oposto do Corinthians. Então não é porque dá certo lá que a gente tem que fazer aqui. Então, ir bater em jogador, ir fazer pressão, ir chacoalhar carro, jogar pedra em ônibus, jogar xícara em aeroporto, quebrar braço de técnico. Não adianta. No Palmeiras não adianta. Adianta no Corinthians. Eu nunca vi. Eu não me lembro, sinceramente. Nunca deu certo. Então, acho que está na hora dessa turma que gosta de fazer esse tipo de coisa começar a pensar na história, né? Recapitular a história e falar, puta, isso aqui está dando certo? Não está, né? Agora, o que eu me lembro que deu certo foi exatamente o oposto. Quando começou a incomodar, cortou as relações. Aí o Palmeiras começou a ganhar título. É lógica. Se eu fosse esse pessoal que gosta de tentar fazer o Palmeiras ganhar no grito, eu começava a pensar melhor antes de fazer as coisas, antes de dar um passo errado desse. Aí teve uma declaração aí que vai ficar o dito pelo não dito, né? O cara veio falar, ah, você me falou que não sei quem telefonou, vocês devem estar por dentro aí, eu não vou ficar repetindo, eu não vou ficar dando moral para esse tipo de história vazia. É muito fácil, o presidente chega e fala, não, não falei nada disso, você está inventando, pode até ser verdade, pode ser mentira. Eu não sei se é verdade ou se é mentira. Agora o presidente vai falar que é mentira e acabou, né? Então, é um tumulto desnecessário, é uma coisa que não precisa, só atrapalha o Palmeiras. Eu acho que todo mundo tem o direito de protestar, de reclamar, de ficar bravo, né? O Palmeiras, a temporada foi ruim, não foi boa. Agora, que eu saiba, o Palmeiras disputou todos os títulos como protagonista. Eu acho que é isso que é o que importa. Ganhar, eu tinha certeza que o Palmeiras ia ganhar um título esse ano. Tinha mesmo. Quebrei a cara, acho que todos nós quebramos. E isso dá frustração, isso dá raiva. Eu fiquei com raiva, fiquei puto. Embora eu não transpareça isso nos textos que eu escrevo. Às vezes eu transpareço. Mas eu estou tranquilo, não conformado. São coisas diferentes. Até porque eu já tenho uma certa idade. Então eu sei que o Palmeiras não ganhou esse ano, mas vai continuar forte para o ano que vem. Veja, o Palmeiras foi abaixo do que a gente gostaria e vai ser vice-campeão brasileiro. Só ficou abaixo do campeão, que por azar é o lixo. Que está lá, a gente não sabe como. Os pontos que eles conquistaram no primeiro turno, que é o que está dando título para eles, nem eles sabem como eles conseguiram isso. Eles começaram o ano como quarta força. Acho que eles vão terminar o ano como terceira força paulista. Porque eles não são melhores que o Palmeiras, não são melhores nem que o Santos. Tá? Eles são melhores que o Bambi. Então eles são a terceira força. E vão ser campeões. Por essas coisas do futebol. E isso faz com que a revolta do nosso lado seja maior ainda. Maior do que deveria ser. A gente devia... Já pensou se o campeão, em vez de ser o Corinthians, fosse o Grêmio? Se fosse o Fluminense? A gente não ia estar com essa revolta, a gente falava, beleza, ano que vem a gente ganha. O problema é que foram eles. Então isso realmente atrapalha. Agora, o que eu peço é para a gente ter um pouco de maturidade com relação a isso. Saber que não vai ganhar esse ano, vai ganhar ano que vem. Na época da Parmalat, em 95, a gente também não ganhou nada. Lembra como acabou 94, quem tem idade para lembrar. 94 a gente era... O de 94 provavelmente era até melhor que o de 96. Era mais sólido. Era imbatível. O time de 94 era imbatível. E 95 foi um fiasco. Foi desmontado o time. A gente perdeu lá três jogadores fundamentais para o Japão. E desmontou a espinha dorsal. O Edmundo acabou saindo um pouquinho depois também, no começo de 95, porque ele enlouqueceu, ele pirou, fez cagada. E em 95 nós não ganhamos nada. Então a gente pode encarar 2017, com todas as diferenças que tem em relação a 95, como mais um esse ano entre títulos. Porque a gente tem tudo para ganhar um monte no ano que vem, mesmo fazendo um monte de merda, gente. A gente vai ficar em segundo lugar no Campeonato Brasileiro. Peraí. O Corinthians tem 4 jogos pela frente. Se ele perder do Fluminense, que pode perder. Pode perder. Pode perder. Depois, perde o jogo fora. Eu nem sei contra quem que é. Esqueci. Depois, empata com o Atlético Mineiro em casa. E depois perde do Sport fora. Faz um ponto. Palmeiras ganha as quatro. Não dá. Será que dá, gente? Se eles perderem... Vamos continuar. Se eles perderem do Fluminense, a gente continua essa conversa. Eu vou buscar a toalha lá no meio do ringue se eles perderem do Fluminense. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vocês estão falando de gol da Chape. É só o que eu tô pegando daqui para frente. Gol da Chape para frente. Fernando Prass tem meu respeito, disse o Fernando Paranhas. Muito bem. Sabe quem tem meu respeito também? Alexandre Matos. Esse cara tem meu respeito. Esse cara está sendo vítima de uma campanha sórdida dentro do clube. E o Palmeiras não pode perder esse cara. Pelo que eu estou vendo, não vai perder. Mas as coisas têm que ser claras. Está gerando muito desgaste essa fritura. E politicamente o presidente está muito fraco porque ele está fechado com o Matos. O único jeito de mostrar para esses retardados que o Matos faz um bom trabalho é mostrando número. Mas mostrando os números de verdade. Porque o que os caras fazem? Eles pegam as contratações deste ano e falam, olha aqui o que o Matos fez. Gastou não sei quanto e não ganhou título nenhum. É como se ele tivesse pego um maço de dinheiro, pego gasolina, jogado em cima e tacado fogo. Do jeito que eles analisam, eles pegam a história que é desta... A história é desta... Aqui, desse tamanho, a história. Eles pegam isso aqui. Não dá. São muito burros. Então, imprensa que fala isso, ou é burro, ou é mal intencionado, ou as duas coisas. Aí, torcedor que compra isso, é burrinho. Né? Coitado, torcedor, não sabe nem fazer a conta para fazer, né, pagar as contas do orçamento doméstico. Né? Na maioria das vezes não sabe, mas tem uns que poderiam saber. E tem preguiça de pensar. E aí, escuta a imprensa falar isso e embarca. Então tem gente que tem capacidade para entender que isso é uma besteira, mas embarca. E tem gente que sabe muito bem que é besteira, mas tem outros interesses, então continua apoiando essa papagaiada. O que eu quero dizer? Então como que é? Como que analisa? Como que analisa? É assim, quando é que começou o trabalho do cara? Janeiro de 2015? Então você pega o elenco que ele tinha lá em dezembro de 2014, que foi o que, quando ele sentou a bunda na cadeira, o que ele tinha na mão para trabalhar? Ele tinha lá uns 40 jogadores que se você juntasse tudo ali, não dava dois. E ele precisava montar um time. Começou. Então, aquela baseada de 2015, que teve os mais importantes, né? Foram o Dudu, o Cleiton Xavier e o Arouca. Mas veio uma baseada, né? 15 de pacote, depois veio 6 ou 7 pingadinho assim para completar. Então, 20 e tantos. E até o fim do ano, foram 26, 27, né? Depois daquelas pontuais que ele foi enxertando. Aí você vê quanto ele gastou. Quanto ele ganhou vendendo aqueles que ele dispensou. A maioria sai de graça, mas alguma coisa ele consegue. Então, você começa a fazer a balança. Para montar o time de 2015, vendeu tanto, lucrou tanto, gastou tanto e mais do que tinha no caixa, mais isso... Tá bom, beleza. Então, faz a conta aí. Aí vem 16. Bom, você vende os caras de 15 que não deram certo, traz os caras de 16. Então, esses caras que foram comprados em 15, que renderam a Copa do Brasil, o investimento de 15 não foi só em 15, eles foram aproveitados para 16 também. E tem uns que foram aproveitados para 17 também. Então, vamos dar um exemplo. Vitor Hugo chegou no começo de 15, foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão brasileiro e foi vendido com lucro. O Arouca veio de graça. O Moisés veio baratíssimo no começo de 16. O Dudu veio por 10, 12 milhões, mais barato que o Daverson. Só que ele está rendendo 3 anos já. 2 títulos grandes. Então, não é porque gastou esse ano. Porque os que foram gastos esse ano vão jogar ano que vem. Nós não vamos começar com terra arrasada do zero no ano que vem. Nós vamos começar com um elenco foda, sem gastar um tostão. Depende, aí você vai ter que vender alguns. Vamos fazer a rapa? Vamos pegar uns 6, 7 aqui que não deu certo esse ano e vender? Tudo bem, você vai contratar uns 6 ou 7. Mas com o dinheiro... Provavelmente usando o dinheiro desses que vão ser vendidos. E esses que vão ser vendidos com lucro em relação ao que foi comprado. Então esse é o trabalho do Matos. Aonde que ele perdeu? Ele perdeu no Leandro Almeida? Perdeu. Ele perdeu no Alan Patrick? Perdeu. Foi baratinho, mas perdeu. Onde mais que ele perdeu? Vão ter vários. Que porra de contratação é essa? Mas e quanto ele ganhou? Né? E a negociação do Gabriel Jesus? Que era para ser um negócio de 20, 30 milhões, foi para 100 e não sei quanto. Trabalho dele. E a negociação do Mina? Por quanto veio o Mina, por quanto ele vai sair? Então, quando fechar a conta lá, pode pôr na conta do Matos aí o lucro do Mina. O próprio lucro do Vitor Hugo. Então, você tem que pegar o pacote todo. Quanto o Palmeiras tinha em caixa em dezembro de 14? Quanto que o Palmeiras tem em caixa quando ele sair? Como era o elenco quando ele pegou? Como estará o elenco quando ele sair? E nesse meio tempo, quantos títulos foram conquistados? Aí você vê o trabalho do diretor de futebol. Pegar só 2017, isolado, falar que ele gastou tanto para não ganhar nada e concluir que ele é um bosta, é só para quem tem chorume na caixa craniana. É só um dromedário mascador de bosta. Pode falar um negócio desse. Eu vou fazer um post ainda sobre isso, com todos os valores, com a ajuda dos dromedários. Tá? Os dromedários que eu falo são os nossos padrinhos. Eu pedi ajuda. São quase 130 jogadores que passaram pelo Palmeiras entre 2014, antes da Era Matos, contando o primeiro ano antes. Então a gente tem que ver quantos jogadores terminaram 14. Então tem que ter o histórico de todos esses caras. Quem o Palmeiras terminou 2014 até o elenco de hoje. Quando chegou, por quanto, quando saiu e por quanto. De todos esses caras aí. Aí você vê o trabalho dele. A gente está fazendo esse trabalho. Tá? Então aí os padrinhos se voluntariaram para ajudar nisso. Estão ajudando, estão me mandando as informações. Eu vou compilar tudinho e vou fazer um post para vocês. Tá? Então queria agradecer aqui aos padrinhos do Verdazo, aos leitores que fazem o site ficar vivo com uma contribuição espontânea, financeira, mensal, que fazem o site acontecer. E que, além de tudo, agora estão ajudando a fazer conteúdo, né? Porque uma pesquisa dessa é foda de fazer. Então, fazer sozinho, eu até ia conseguir, mas ia dar muito tempo. E a gente precisa publicar isso logo, porque o bombardeio está muito forte. E eu tenho certeza que um trabalho desse, uma pesquisa dessa, bem feita e bem divulgada, eu conto com a ajuda de todos, não só dos padrinhos, para divulgar essa pesquisa assim que ela for publicada, que pare esse ataque ao Matos. Agora, o Matos também não é o rei. Ah, calma aí, eu estou falando do trabalho de compra e venda de jogador dele, que é magnífico. Ele erra, mas pegando tudo, fazendo análise global, ele é sensacional, não tem um que chegue nem perto dele. Agora, tem outras coisas que ele deixa muito a desejar. Então, o que funcionava ano passado, não funciona mais esse ano. O Matos continua lá, então quer dizer que ele não está dando conta. Então quer dizer que alguém que estava lá no passado não está mais esse ano e as coisas começaram a dar errado. Vocês sabem de quem eu estou falando. Então o Matos não pode acumular essas funções. Eu estou falando de alguém que ficava na academia de futebol o dia inteiro e as coisas andavam. Agora quem deveria ficar não fica. Agora quem deveria ficar está no clube social. despachando lá do clube social. E acontece o que está acontecendo no futebol. É muito claro isso. Qual é a diferença entre 2016 e 2017 fora de campo? Por que, que as coisas saíram de controle? Dentro de campo, teve uma série de problemas. Teve a descontinuação do projeto técnico, a saída do Cuca, Eduardo Batista. Deu um monte de problema. Mas não era para ter acontecido o descontrole que aconteceu fora de campo, mesmo com esses desencontros técnicos. O Palmeiras podia ter sido campeão brasileiro esse ano. E não foi porque não teve uma fiscalização, um acompanhamento de perto da maior autoridade. Muita atenção para a política e pouca atenção para o futebol. Esse foi o principal erro do Palmeiras este ano. O Palmeiras teve vários erros, mas em 2016 também errou. E um bom trabalho feito fora de campo fez com que esses erros fossem levados de vencida, como diz o nosso hino. Esse ano o Palmeiras não conseguiu levar de vencida, porque estava prestando muito mais atenção na política do que no time. O Matos não tem a capacidade que se achou que ele teria. O vestiário perdeu o controle. Então a gente teve episódios lamentáveis, principalmente com o Felipe Melo, que curiosamente é um xodó de parte da torcida. Não dá para entender. Então, o Felipe Melo é um cara que tinha, é um jogador como outro qualquer, que precisava simplesmente estar sob controle, não está. Se ele fosse o líder que ele acha que ele é, ele teria sentado na mesa. Ele seria um dos quatro a sentar na mesa. Na coletiva de sexta-feira. Não. Edu Dracena, Dudu, Fernando Prass e Moisés. Esses são os líderes. Então, assim, não é que tudo está errado. O Palmeiras tem muita coisa para aproveitar deste ano para o ano que vem. A base é muito boa. É montar o time a partir da defesa, fazer o equilíbrio com o ataque. Depois de que está tudo prontinho, certinho, montar uma ou duas variações e ganhar tudo ano que vem. Mas sem sair falando por aí que vai ganhar tudo. Tem potencial para ganhar tudo. Tem potencial para fazer a rapa. Só fazer direito. Ah, não pode priorizar, não sei o quê. Não concordo. Eu acho que não. Você pode, eventualmente, descartar um ou outro jogo do brasileiro. E eu acho que o Palmeiras não errou esse ano por fazer isso. Repito, eu estou indo contra a maioria. Mas nos jogos que o Palmeiras entrou com um time alternativo, os jogadores do time alternativo tinham capacidade de ganhar do adversário. O time que entrou em campo, que perdeu da Chapecoense, lá na segunda, terceira rodada, tinha futebol para ganhar da Chapecoense. Tinha futebol para ganhar da Chapecoense. Não ganhou porque não errou. Não ganhou porque é futebol. O Grêmio está aí para mostrar. O Grêmio priorizou a Libertadores e está aí jogando a final da Libertadores. E se o Grêmio ganha a Libertadores, que é o que parece que vai acontecer? Priorizou a Libertadores. Então, não existe regra, gente. Parem com essa história de criar regras, as lições. Vocês lembram de 2015? Em 2015, o Santos não priorizou nada e não ganhou nada. O Santos falou assim, nós vamos ganhar o Brasileiro, vamos ganhar a Copa do Brasil. Não ganhou porra nenhuma. Aí qual foi a lição que ficou para 2016? Tem que priorizar. Quem quer ganhar tudo não ganha nada. Vocês lembram disso, gente? Isso foi muito falado em cima do final de 2015 do Santos. Então agora mudou a lição. Ah, agora tem que jogar tudo. E não existe verdade absoluta. O Santos de 2015 é um caso, o Grêmio de 2017 é outro caso e o Palmeiras é outro caso. Cada caso é um caso, não tem regra para isso. Então vai da sensibilidade do treinador no momento de decidir, vou com tudo ou poupo. Essa é a regra. A regra é, cada jogo é um jogo, caralho. Sabe, tem muita gente que acha que o misticismo manda no futebol. Não tem misticismo nessa porra. Quer dizer, até tem, quando é derby. É só. Não me peçam para explicar derby. Derby eu não consigo explicar. É místico. Mas o resto não tem, gente. Não tem regra. Ah, tem que poupar. Não, não pode poupar. Nenhuma coisa nem outra. É muito mais simples do que a gente imagina as coisas no futebol. Deixa eu ver um pouquinho o que vocês estão falando aqui. Gol da Chape. Puta, eu não consigo descer. Eu não consigo ver as perguntas de vocês. Eu vou continuar falando besteira aqui. Deixa eu ver se eu consigo descer pro teclado. Não consigo. Ah, consigo. O Guga Verdade está falando que achou que a gente ganharia 2 títulos esse ano. Era uma chance boa. Paulista e mais um, pelo menos. Paulista era nosso. Paulista era completamente nosso. A gente perdeu aquele jogo lá no Entulhão, que o Ju era reserva. E ele entrou aos 38 do segundo tempo e fez o gol. Aquele jogo mudou o ano. Pergunta do Leandro Gomes. A escalação do Felipe Melo teve qual o real significado? Tático? Técnico? Ou o modo de trazer o segmento da torcida que o exigiu para junto? Ou um pouco de tudo? Eu acho que foi uma regada para a torcida. Porque técnico não foi, porque ele está sem ritmo. O Thiago Santos está jogando mais que ele. O Bruno Henrique, eu não sei por que ele é tão contestado. Ele não está jogando tão mal. Né? Não estava sendo nenhum Dudu da academia. Mas nem, não estava sendo nenhum César Sampaio. Mas não é para esse xilique todo que eu estou vendo a torcida com o Bruno Henrique. Falhou num gol. Num dos gols, desses gols importantes aí que a gente tomou, ele falhou um. Tem gente que falhou em mais. Né? O Juninho, por exemplo, falhou muito mais que ele. Então, assim, não é por técnica. Por tática, ele teria a opção de fazer o Thiago Santos, que está com mais ritmo de jogo do que o Felipe Melo. Então, não consigo enxergar outro motivo que não seja uma regadinha assim para a torcida. Tá? Arregou. Minha visão de fora. E aí, repito, eu teria muito mais confiança, muito mais firmeza para cravar se eu já estivesse executando o projeto definitivo do Verdasso, que é estar lá cobrindo o dia a dia do Palmeiras dentro da academia de futebol. O dia que eu conseguir fazer isso, viver o dia a dia, aí eu vou chegar aqui para vocês, não é só na segunda e na sexta, vai ter periscatos toda noite. Hoje aconteceu isso, isso e isso. O cara falou tal coisa, o outro respondeu não sei o quê, o clima estava assim, o clima estava assado e eu ouvi não sei o quê nos bastidores. Vai ser isso todo dia, quando o projeto do Verdasso estiver funcionando a pleno. Quando é que isso vai acontecer? Quando eu puder pedir demissão do meu trabalho. E para isso acontecer, eu preciso ter 1000 padrinhos, eu preciso do patrocínio de vocês, eu preciso da força da nossa torcida para bancar um trabalho desse para a nossa própria torcida. Então, a gente faz um trabalho independente, o mercado não prestigia o nosso trabalho independente, porque a gente não está vinculado a nenhuma grande empresa, então eles não confiam, têm medo, eu até acho que eles têm uma certa razão de ter medo, não conhece, não confia. Qual a responsabilidade que um cara que não tem vínculo com nenhuma empresa, né, pode falar besteira, pode ser um terrorista, sei lá, o cara é barbudo. Eu não sei o que eles podem pensar. Então, eles não dão dinheiro. Então, a gente depende de nós mesmos. Nós, palmeirenses, vamos fazer o nosso canal, os nossos canais. E eu estou me propondo a fazer um desses. Só que eu preciso de 1000 padrinhos. Porque eu tenho conta para pagar, eu tenho família para sustentar. Então, a hora que eu chegar no 1000 padrinhos, aí eu vou ter segurança. Agora eu posso pedir demissão e trabalhar para cobrir o dia a dia do Palmeiras. E aí sim, eu vou chegar aqui e vou falar, não, aconteceu isso, isso, isso, porque eu vi. E vocês vão confiar em mim. Né? Quem tiver essa confiança, se eu conseguir conquistar essa confiança, você vai confiar no que eu estou falando. Né? Agora, eu estou nessa brincadeira já faz 10 anos. Acho que eu já faço por merecer essa confiança. Quem me conhece há não tanto tempo, seja bem-vindo e fique à vontade para conhecer melhor. E fica o convite para se tornar padrinho, para se juntar a essa turma que já estamos chegando no 300, estamos em 200 e quase 280, e precisamos chegar no 1.000. E essa turma agora não é mais só... não dá mais só suporte financeiro, não. Agora eles estão ajudando a fazer post. Então é uma galera espetacular, galera sensacional, e eu convido vocês a se juntarem a nós, quem ainda não é padrinho. Tá, tá cheio de padrinho aqui na área de comentários. O Marcos Vinícius pergunta se eu acho que será um erro começar um ano junto com o trabalho de novo técnico, quer dizer, começar com o técnico do zero de novo, como foi esse ano. Mais uma vez, a gente não conseguiu virar o ano com o técnico, né? Isso é tão importante. Vamos lá. A gente teria saído na frente se a gente tivesse mantido isso. É por isso que eu falei, quando demiti o Cuca, eu falei assim, ó, já contrata o técnico agora. Já começa a montar, estamos perdendo tempo. Vamos começar do zero em janeiro. Tinha que começar do zero agora, em outubro, mais tardar agora em novembro. Estão deixando para começar o trabalho em janeiro de novo, estamos perdendo tempo. Então, a pergunta foi se é um erro começar um ano junto com o trabalho de novo técnico, usando o Paulista de novo como teste. É um erro. É exatamente isso. É um erro. É um erro de planejamento. Tem que começar o trabalho em outubro, novembro. Ah, mas é quando está disputando o campeonato. Beleza. O técnico que está, que de preferência vai virar o ano para continuar a ser, esse é o jeito certo, ele já vai pensando nas dispensas e nas contratações e o diretor do futebol já vai costurando. Não precisa anunciar em outubro, novembro quem vai vir para o ano que vem. Se bem que em 95, né, a gente falou tanto de 95, em outubro de 95 o Palmeiras estava anunciando Djalmin e Luizão, que só chegariam em janeiro. Mas em outubro já estava fechado. Então, com o técnico definido, você já pode fazer esse trabalho. Já vai contratando, não interessa. Já vai contratando. Anuncia em janeiro. Não precisa anunciar em outubro, como foi em 95. Anuncia em janeiro, mas já vai contratando. Pode ser que isso já esteja acontecendo? Pode ser, mas eu duvido. Com essa incerteza? Essa incerteza também pode ser porque a gente não sabe, porque eles estão encobrindo tudo. Mas vamos pensar positivo, fazer aquelas conspirações, só que em vez de negativo, positiva. Puta, eles podem estar pensando tudo já, pode estar tudo armado, o técnico já está contratado, já tem dois ou três reforços fechados. Gente, eu gostaria muito de acreditar nisso. E se tivessem outras pessoas trabalhando no futebol do Palmeiras nesse momento, eu acreditaria que isso seria possível. Mas com esse pessoal que está lá hoje, onde está tudo tão mais exposto, né? A blindagem foi para o espaço. Então, se estivesse acontecendo algo assim, já estaria vazando, já teria vazado. Então, acho muito pouco provável, infelizmente. Eu gostaria muito de crer numa, né, essas teorias das conspirações positivas, mas não vai rolar. Não consigo ler o que vocês escrevem. Caralho, que merda. Ah, foi. Não, foi nada. Pera aí que eu tô descendo os comentários aqui. Não consigo. Desculpe. Bom, pessoal, temos lista de dispensa? Temos. A minha tá na minha cabeça. Quem que eu dispensaria? Dispensaria... Não vou falar o dromedário, cacatua do inferno, o jabuti manco. Não vou lá. Falta 4 jogos, nós temos coisa para conquistar ainda. O que nós temos para conquistar? A vaga no G4, que está muito próxima. Eu acho que mais 3 pontos garantem. Fazendo uma continha aí, contando com outro tropecinho dos outros que tende a acontecer. Então, acho que mais 3 pontos. Com 60 a gente fecha o pacote. E o vice-campeonato. Aí esse tem que fazer um pouco mais de ponto. Para ser vice-campeão, o Palmeiras tem que fazer pelo menos 10 dos 12 pontos. E acho importante ser vice-campeão. Muito mais por causa do prêmio em dinheiro que a CBF vai dar. O campeão leva 18 milhões, o vice leva 11. E o terceiro colocado leva, acho que, 7 ou 8. Então, é uma bela grana. É uma bela grana. Não pode desperdiçar assim, se foda, ficar em segundo, terceiro, a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tem que ficar na melhor posição possível sempre. Fica para as estatísticas, um monte de coisa. Mas o mais importante, mais prático de tudo, é a grana. São 11 milhões. 11 milhões compra. Vocês estão desesperados, porque o Daverson custou 15, 16, sei lá quanto. 11 é quase um Daverson que vocês estão desesperados. Já recupera um Daverson, pelo menos. Então, aliás, o Daverson... Vamos lá, vai. Vamos falar um pouquinho do Daverson. Até gostei de ter falado isso. Ele é destrambelhado. Ele não tem panca de jogador. É o contrário do Moisés. No Moisés tem panca de jogador. Ele tá zadão, né? Ontem ele precisava dar um pique e não foi, né? Vocês devem lembrar desse lance que eu tô falando. Mas o Daverson não tem panca. Ele é todo desajeitado, ele é todo... Parece que ele vai desmontar, parece que ele é... Sabe aquele bonequinho que é montado assim e tá meio frouxo o encaixe? Parece que ele vai sair correndo, uma perna vai sair fora, assim, vai ficar presa na grama, sei lá. Mas a matada de bola que ele deu no primeiro gol é coisa de gente grande. Na hora de chutar, ele chutou como o Daverson. Mas está fazendo gol. E se vocês forem ver, ele tem 17 jogos e 5 gols. É uma média, vai, razoável. Principalmente para quem não joga os jogos inteiros. Ele está com uma média muito parecida com a do Borja, inclusive. Então, eu acho que o Daverson é um cara que se... O problema é que ele custou muito caro. Eu encaro a contratação do Daverson. Imagina que você está numa viagem e, né, no meio da estrada, aquelas estradas onde não tem uma cidade no raio de 100 quilômetros, e aí você tem um problema mecânico, só tem uma oficina ali no meio da estrada. A próxima alternativa é 100 quilômetros para trás, 100 quilômetros para frente. Esse cara vai te explorar. E você tem que pagar. Então o cara, para, sei lá, dar uma torcidinha ali na mangueira e vedar um vazamento ali, o cara cobra 500 pau. Você vai falar, não vale, não vou pagar? Não, você paga. Então o Daverson foi mais ou menos isso. Aí alguém pode falar, pô, mas só tinha o Daverson? Não sei. Aí realmente não sei. A outra alternativa era o Richarlison, vocês devem se lembrar. E o Richarlison estava mais caro ainda. O Richarlison está jogando muito bem na Inglaterra. Talvez valesse, mas na época não tinha como saber. Então apostou-se no Daverson. Então assim, foi uma contratação cara, ele não vale que foi pago nele, mas é aquele acidente de percurso que a gente tem que relevar. E a gente tem que falar assim, pô, a gente está com grana. A gente estava no meio da trajetória, estava com um problema. Pô, para que serve a grana? É para gastar nesses momentos. Então vai lá e mete a grana nesse Daverson, seja o que Deus quiser. Ah, que esse é o profissionalismo? Gente, futebol, por mais que você planeje, chega um momento da temporada que você não prevê. E foi o que aconteceu esse ano. O Borja estava horrível e o Cuca não tinha jeitos, não tinha meios de fazer ele encaixar. Então, poderia ter sido tomada outra decisão. Demite o Cuca e contrata um técnico que faz o Borja jogar. Naquele momento, ninguém ia aceitar. Estou falando de julho. Em setembro, já todo mundo queria a cabeça do Cuca e em outubro ele foi embora. Mas em julho, ninguém queria. Ninguém ia aceitar isso. Então, foi necessário. Então, o Palmeiras pecou por ação e não por omissão. Agora é fácil você chegar e falar assim, não, pagou não sei quanto no Daverson, que absurdo. Eu não condeno, sinceramente. Vou repetir a pergunta, para que serve você ter um monte de dinheiro se não é para gastar quando precisa? Precisou, gastou mal, errou, paciência, futebol é isso. Por sorte, a gente tem um monte ainda de dinheiro. Não vai fazer falta. E vamos vender esse Davis ainda, vamos recuperar, se não tudo, boa parte do que foi nele. Como eu falei, você não mede o investimento só na hora da compra. Você mede a hora que acaba. Você comprou por tanto, vendeu por tanto. Qual foi o lucro ou o prejuízo? Tanto. Se lucrou, melhor ainda. Se teve prejuízo, vai. Prejuízo de 2, 3 milhões. Mas valeu alguns gols que ele fez. Então, é isso. Sem desespero, gente. Tudo que eu peço é que a nossa torcida não tenha desespero. Que a nossa torcida entenda que ano que vem tende a ser tão bom quanto foi ano passado. Tão bom quanto foi esse ano. E tão bom quanto foi 2015. Ou seja, o time disputando títulos, o time chegando junto para ganhar, para ser campeão. Em nenhum momento a gente ficou fazendo conta para não ser rebaixado, como certos times por aí. Sabe? Em nenhum momento a gente jogou para cumprir tabela. Quer dizer, agora, nesse finalzinho, está sendo. Vai. Mas, ó, 4 rodadas, ainda tem jogo. Não sei se perder o Fluminense, vai saber. Então, assim, gente, tenho muita, muita fé e convicção nos sinais que a gente tem que a gente vai ganhar campeonato ano que vem, assim como eu tinha fé no início dessa temporada. Por algumas circunstâncias não ganhamos, mas fazendo tudo desse jeito, sendo competitivo, tende a ganhar. Agora, o presidente tem que aprender com os seus erros. Para mim, os erros não é priorizar. Para mim, os erros é não estar presente no dia a dia da academia de futebol. É se preocupar demais com política e de menos com o time. Que se volte às práticas do ano passado, quando nós ganhamos e fomos disparados o melhor time do país. Quando o Palmeiras voltar para essas práticas, tenho certeza que... tenho certeza não. As chances da gente ser campeão vão ser muito maiores. Queria agradecer demais a presença de todos vocês aqui. Na sexta-feira a gente volta com mais um Periscatos e renovo o convite para vocês se tornarem padrinhos do site. www.padrim.com.br/verdazo. Um abraço e até sexta-feira, seus dromedários malditos. Tchau.